estou tão mal. Todo mundo me incomoda. Terça-feira é bem pior. Sinto aquele baixo astral. A quarta nunca passa. À meia-noite eu te encontro e o teu amor me deixa tonto. Rolamos toda noite, você é tão sensual pra mim. À noite vou te beijar, à noite acariciar, à noite e espero sexta noite. Não vejo a hora de chegar. A semana é tão sacal, o dia a dia me aborrece. Para mim está sempre cinza. Só você é minha luz. A quarta nunca passa. À meia-noite eu...